Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou Marcos Leite. Boa tarde, Lízia Nascimento, e vamos ficar bem juntinho até as 3 da tarde. Olá, galera. Boa tarde. Eu sou Gustavo Rezende. Que voz é essa, Guga? Que tá dodó, sim, sim. Essa voz... Você tá com uma voz de zumbi que eu vou te contar, né? Não moro não. Mas são as gripes. São as gripes viroses. Da vida, né? Desse final de primavera e início de verão. Realmente, é não é fácil, não. Eu também já... Pois é. Valdeci sabe. Valdeci sabe. Clarinha também tá dodói, né, Marquinhos? Sabe. Ó, Clarinha e, também. É, Clarinha tá dodói. Clarinha tá dodói, mas... Melhora. Mas vai melhorar, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai melhorar. E você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Qual é o tema do programa de hoje, Lízia? Pois é, né? Nessa época de Natal é bom a gente falar sobre o homem de bem, com a participação de perguntas feitas por jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro. Tem Vale a Pena Conferir, Guga? Sim, nós temos o Vale a Pena Conferir, com a entrevista sobre o livro O Abismo Provocado pelas Drogas, com a pessoa que o psicografou e organizou, no caso, a Soraya de Almeida. Isso aí. E hoje, dia 22 de dezembro, temos sempre, claro, fatos marcantes para contar. Começamos com o que, Elise? Começamos o seguinte. No dia 22 de dezembro de 1988, desencarnava Chico Mendes. Chico era seringueiro e lutou pelas preservações da Amazônia, ganhando apoio internacional. Os protestos de Chico foram pacíficos e organizados. Além da luta territorial, Chico Mendes também agiu em prol da população local, criando o Conselho Nacional dos Seringueiros, que tinha como objetivo lutar pelas condições de vida dos trabalhadores e das comunidades dependentes da floresta. Bom, no dia 22 de dezembro, só que em 1986, através de um decreto-lei, era instituído o 13º salário para os funcionários civis e militares da União. O 13º é uma gratificação de Natal concedida aos trabalhadores portadores de carteira assinada. A bonificação é paga em 2 parcelas. Além dos trabalhadores da ativa, recebem o 13º os aposentados e também os pensionistas do INSS. E no dia 22 de dezembro, só que em 1952, era criado o IBC, o Instituto Brasileiro do Café. O Instituto tinha o objetivo de definir uma política para o café, coordenando e controlando estratégias desde a produção até a comercialização do produto. O IBC foi extinto em 1990. Bom, lembrando ao ouvinte que o nosso programa é ao vivo. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, com reprise aos domingos no mesmo horário. E você quer entrar em contato com a gente, mas ainda não sabe como? Então, anote, é fácil. Por telefone, ligue a partir de agora até às 3 da tarde desta quinta-feira, dia 22 de dezembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Você também pode se comunicar através do e-mail. Escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Uma outra opção é o site, o www.radioriodejaneiro.am.br. E para você que tem Twitter, anote aí, twitter.com/espaçojovemesp. E também tem o nosso fax, que é o 3386-1444. Bom, tem também, você também pode mandar uma carta, né? Escreva para a Rádio Rio de Janeiro. O endereço é Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. Seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados do programa Espaço Jovem. Bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Bom, Chegamos agora à pergunta da semana do quiz, pois, né? É, que acumulou em relação à semana passada. Mais uma vez, não houve ganhador. Então, novamente, temos um quiz acumulado. Repetindo então, Google. Repetindo a pergunta. Bom, nós perguntamos o seguinte. Em que data foi fundada a Federação Espírita Brasileira, a FEB? Alternativa A, 2 de janeiro de 1884. Alternativa B, 5 de janeiro de 1886. Ou alternativa C, 30 de janeiro de 1880. Você responde, então, a alternativa que considerar correta, letra A, letra B ou letra C, até a próxima terça-feira, dia 27 de dezembro, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá, clique no link do programa Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar a sua mensagem. Você tem também o Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp, ou o nosso e-mail, que é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Lembrando que o espaço é sem cedilha. E, é claro, o nosso telefone de atendimento ao ouvinte. O telefone é apenas hoje, quinta-feira, dia 22, 3386-1400, 3386-1400. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e as suas formas de contato. E quero lembrar que aqueles que responderam a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Consequência, do Grupo Espírita Arte e Consciência, um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, e um calendário especial de 2012, oferecido pela gráfica Imprime Arte. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. É só participar, viu? Isso aí, viu? Todo mundo participando, hein? O que rola por aí? A UMEM, União da Mocidade Espírita de Niterói, está oferecendo um curso preparatório para evangelizadores. O curso ocorre toda quinta-feira, das 6 às 8 da noite. A UMEM fica na Rua Princesa Isabel, número 45, no bairro de Fátima, em Niterói. Informações pelo site umem.org.br. O Grupo Espírita Amor e Caridade João Batista divulgou a sua programação para 2012. A primeira reunião acontece no dia 7 de janeiro, às 5 da tarde. O endereço do Grupo Espírita Amor e Caridade João Batista é Estrada do Engenho 439, em Bangu. Mais informações pelo telefone 2403-4275. O Grupo Girassol de Solidariedade conta com a sua solidariedade para apadrinhar 3 crianças que ainda não têm padrinhos para esse Natal. Para ajudar, entre em contato pelo telefone 9933-7068. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Vale a pena conferir. E o Vale a Pena Conferir de hoje é muito especial. Vale a pena conferir a respeito de um livro, o livro O Abismo Provocado pelas Drogas, que foi organizado e psicografado também pela Soraya de Almeida, no caso uma psicografia, né, enviada pelo espírito Selma Reis, livro que está sendo publicado, lançado pela editora Fake. E é um livro super interessante, vale a pena realmente conferi-lo, e ele é o tema desta semana do Vale a Pena Conferir. Soraya, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-la aqui no Vale a Pena Conferir. E eu queria que você inicialmente falasse um pouco de você. Esse livro é seu primeiro trabalho, que você organiza, que você psicografa. Fala um pouquinho da sua carreira. Esse livro é o meu primeiro trabalho, é um trabalho da editora Fake, é o primeiro livro da editora Fake, de um trabalho da psicografia da Fraternidade Espírita Irmãos de Cascais. Sim. Esse trabalho de psicografia já existe há 10 anos, eu faço parte dele desde 2007. E essa foi uma psicografia de um espírito que estava sendo atendido pela casa, em tratamento, e que o pedido dela foi que essa história fosse divulgada para que outros jovens e adolescentes não tivessem o mesmo problema que ela teve. Foi uma encarnação muito sofrida. Soraya, boa tarde. Boa tarde. Elísia, tá? Falamos que já nos falamos por telefone. Soraya, sobre o livro, né, O Abismo Provocado pelas Drogas, é um livro psicografado, como você já falou, né? Isso. E como é que aconteceu, como é que se deu essa psicografia? Esse irmão, ele apareceu, olha, quero psicografar, como é que foi essa questão? Não, essa psicografia já é um trabalho normal da Fraternidade Espírita Irmão dos Cascais. Todas as quintas-feiras eu participo desse trabalho mediúnico. Uhum. E numa das reuniões, a comunicação feita por esse espírito, ela queria relatar tudo o que tinha acontecido, o envolvimento, ela era uma jovem que faleceu aos 13 anos, envolvida com drogas, e ela queria relatar. Então, toda semana, quinta-feira, naquele mesmo horário, ela relatava um pedaço da sua história até a gente concluir o livro. Sim, interessante, né? É muito interessante. E todo o pedido era que toda a encarnação dela foi perdida, porque ela se envolveu com drogas, foi uma encarnação de muito sofrimento. E o pedido era que nós pudéssemos divulgar essa história para que outros jovens não tivessem os mesmos problemas que ela teve. Soraya, é uma coisinha, ela fala de uma única reencarnação ou como é que é? Ou ela cita outras encarnações? Não, ela fala da vida dela enquanto encarnada, esse livro trata da história dela somente nessa encarnação, sim, como Selma Reis. Sim, conta sim. A história dela enquanto encarnada e tudo que aconteceu após o seu desencarne também. Uhum. Que o espírito, quando desencarna, e que ele é viciado, ele continua procurando o vício, ele continua com as suas dependências. Então, teve toda a trajetória dela, do pós-morte também, por isso que é uma história muito interessante. Por tudo que a gente está vivendo hoje, um alerta para os jovens que não é só essa vida física aqui na Terra, a vida continua, o espírito é eterno e imortal e continua com seus problemas de dependência. Até que ela foi socorrida por uma colônia espiritual e sofreu todo um tratamento. E essa história, esse relato, faz parte, esse livro faz parte do tratamento dela, divulgar e ajudar outros jovens que estivessem envolvidos com drogas. Interessante, sim. Soraya, boa tarde. Boa tarde. A partir de que momento esse livro surgiu? Fala um pouquinho da história dele, por favor. Olha, esse livro surgiu durante as sessões de psicografia da FEI, que foi mais ou menos em 2008. Então, toda quinta-feira eu recebi a comunicação desse espírito e um trecho do livro. Isso teve continuidade durante várias semanas, acho que uns 5 meses, que era só naquela quinta-feira, às quintas-feiras, naquele mesmo horário, entendeu? E o pedido era para que fosse relatada essa história como um alerta a outros jovens. E essa ajuda foi dada, que a partir daí, esse livro pôde ser publicado pela editora Fake, que é a Fraternidade Espírita Irmão dos Cascais, ali na freguesia em Jacarepaguá. Certo. Agora, você, Soraya, você foi a única médium que recebeu esta obra ou ela não foi recebida por seu intermédio? Como é que se deu isso? Não, essa obra desse espírito foi recebida por mim. Mas sim, o trabalho de psicografia da Fake hoje já tem 60 livros. 16 desses livros já estão sendo editados. Sim, 16. Esse então é o 16º, né? Não, esse foi o primeiro livro. Ah, esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro livro da editora Fake. A Perfeito. Gente diz até que foi uma editora criada pelo mundo espiritual, porque a Fraternidade, ela não tinha o objetivo de montar uma editora, de publicar livros, mas o trabalho de psicografia foi recebendo essas comunicações, essas histórias. Essas histórias tiveram continuidade e aí se deu todo esse trabalho, todo esse projeto de uma editora espírita. Sim. Soraya, né, ao ser psicografado, né, o texto, né, para montar esse livro, houve alguma recomendação, assim, algo em especial que você poderia, né, levantar aqui para a gente? Não, a recomendação era que pudesse ser divulgado. Nisso a gente pensou em divulgar dentro da própria FAKE, que a FAKE tem um grupo grande de evangelização de jovens e adolescentes, crianças, jovens e adolescentes. Mas depois o trabalho cresceu tanto que surgiu a necessidade de ser feito um livro para que pudesse ser divulgado em âmbito nacional. Hoje esse livro já é divulgado na Saraiva, na nossa própria editora, no nosso site, nas grandes distribuidoras de livros espíritas, como a Candeia, a Boa Nova, e foi justamente para ajudar a recuperação desse espírito. Esse trabalho faz parte, inclusive, da recuperação dela no mundo espiritual. Isso foi o que foi divulgado por ela. Ok. Soraya, em quanto tempo esse livro foi escrito e finalizado? Ele demorou mais ou menos em 5 meses, porque ele saiu escrito às quintas-feiras, na sessão de psicografia, que dura mais ou menos 1h30. Sim. Agora, ele foi totalmente psicografado ou foi preciso complementá-lo com alguma outra informação? Não, ele é totalmente psicografia. Okay. Totalmente um trabalho mediúnico mesmo. Depois, no livro, ainda tem alguns textos que falam sobre vícios, mas depoimentos de espíritos viciados. É totalmente psicografia. Sem dúvida. Bom, Soraya, né, assim, aproveitando, né, o ensejo a respeito do que se trata o livro, qual é a grande mensagem que essa obra nos deixa? A grande mensagem é que o vício é totalmente destrutivo ao ser humano. Então, que os jovens não devem nem experimentar, que a partir dessa primeira experiência, como ela, que tinha 13 anos, pouco sabia da vida, foi através de uma festa, através de amigos, que ela conheceu o mundo das drogas e não conseguiu sair. Então, o grande alerta é esse. O perigo das drogas para a juventude de hoje é não experimentar e as consequências que isso tem depois de desencarnado também, entendeu? É verdade. O livro é muito lúcido ao mostrar isso. Sim. Não é só a problemática no plano físico, é também e muito no plano espiritual. É uma história muito triste, mas muito elucidativa nesse sentido, porque não tem só a parte enquanto ela estava aqui na Terra, tudo que aconteceu dela no plano espiritual também. Tá, agora. O sofrimento. Claro, com certeza. Para a gente fechar, Soraya, o livro está disponível nas livrarias em geral ou só na FAKE? De que forma Olha, as pessoas podem encontrar? Livro só pode ser adquirido na FAKE Editora através do site www.fakeeditora.com.br ou nas grandes distribuidoras de livro espírita, Candeia, Boa Nova e na livraria Saraiva. Certo. Aqui no New York, na Barra da Tijuca. Também, né? E tem algum meio de contato que você possa deixar para quem queira mais informações sobre a obra? Tem o nosso telefone na editora FAKE, que é 2447. Sim. 5584. 2447-5584. E a Fraternidade Espírita Irmão dos Cascais fica na Estrada do Pau Ferro. 1344, Sim. Na freguesia. Ok, então. A gente quer agradecer a participação da Soraya de Almeida, ela que é a médium, né, que psicografou o livro Isso. O Abismo Provocado pelas Drogas, o livro ditado, né, pelo espírito Selma Reis, uma publicação da editora FAKE, tão importante nesse momento, né, de prevenção, de combate, cada vez maior, cada vez mais firme. A questão das drogas, ao uso de drogas. Soraya, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço essa oportunidade de estar fazendo essa divulgação. Claro, e claro. Espero que esse livro seja útil a muitos jovens que hoje estão envolvidos com o mundo das drogas. Maravilha, então. Vale a pena conferir o livro O Abismo Provocado pelas Drogas, uma publicação da editora FAKE. Espaço Jovem. Nosso tema principal de hoje, claro, né, Natal, tem tudo a ver com homens de bem. E para tanto, recebemos hoje a Renata Mertens, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Renata, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-la aqui no Espaço Jovem. Seja muitíssimo bem-vinda e sinta-se em casa. Obrigada, boa tarde a todos, eu que agradeço pelo convite. Poxa vida, é muito bom ter você aqui para falar de um tema que é super importante para todos, né? Com Independentemente certeza. Do tempo, da época, do lugar. Homens de bem é uma meta, né, para todos nós. Exatamente. Sermos homens de bem. E como é que é o homem de bem? Quais as características que esse perfil possui? Se nós fizermos um resumo do capítulo 17, do item 3 do Evangelho, nós chegaremos à conclusão que o homem de bem é aquele que coloca em prática no seu dia a dia a regra áurea de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Todos aqueles que fazem isso, que cumprem essa regra de Jesus, são homens de bem. Perfeito. Renata, boa tarde. Boa tarde, Lívia. Né, mais uma Miguelina. Então, dando prosseguimento, quais as vantagens, Renata, de ser um homem de bem? Essa vantagem é bem clara na doutrina espírita, né? Vantagem da consciência tranquila, de ter a certeza de ter feito todo o bem que poderia ter sido feito. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Com relação às vantagens, você já disse aqui, né? E existe desvantagem em ser um homem de bem? De jeito nenhum, né? Quando nós praticamos o bem, o primeiro beneficiário somos nós mesmos, então não tem desvantagem nenhuma. E o papel do homem de bem? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Afinal, muito se fala, né, sobre o homem de bem, mas qual é esse papel, afinal? De que forma ele pode atuar, deve atuar? É uma coisa bem simples, né? É simples, mas difícil da gente fazer. O papel do homem de bem é respeitar nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como nós desejaríamos que os nossos fossem respeitados. Ou seja, tem muito a ver com, né, não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que Exatamente. Me fizessem. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Com certeza. Renata, diante de uma pessoa que não é do bem, qual deve ser a postura do homem de bem? Ser indulgente. De muitos. Nós somos indulgentes, né? O homem de bem é indulgente, perdoa. E lembremos mais uma vez as palavras de Jesus: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Queremos também indulgência para nossas imperfeições. Então precisamos ser indulgentes com os nossos semelhantes. Mas o que seria essa indulgência? Detalhe um pouco mais isso. Não julgar aquela pessoa, né? Não atirar pedras, não fazer tudo aquilo que a gente não faz com aquele sentimento que nós gostaríamos que não fizessem conosco. Não condenar. Não condenar. Né? Julgar não é nem bem a palavra certa, porque julgar você julga a todo momento, porque julgar quer dizer analisar. Sim. Então você analisa, normal. O problema é que a gente julga e condena. Então essa condenação é muito complicada. Porque é nós também não gostamos de ser condenados. Não, e julga e condena já de cara, muitas vezes. Exatamente. Né? Sem nenhum exame mais detido, né? Mais profundo do que aquela pessoa fez aquilo dali. Com certeza. Existe alguma regra para que a pessoa seja um homem de bem? Regra pré-estabelecida, não. Né? Mas nós temos que usar a nossa vontade sobre as nossas más inclinações, que isso é dificílimo. Temos muitas más inclinações e temos que ter força de vontade para conseguir domá-las. Né? Não é nem acabar com a má inclinação, é pelo menos domar essas más inclinações. Perfeito. Agora, disse que existem muitas pessoas más e por conta disso poderia não valer a pena ser bom. O que a doutrina espírita pode nos informar sobre isso? Ela pode nos dizer? Isso é a regra áurea da doutrina espírita, né? A bandeira da doutrina espírita, que é: fora da caridade não há salvação. Claro. Então vale a pena sim. Mesmo com tantas pessoas mais ao nosso redor, vale a pena sim ser bom. Perfeito. Renata, há quem afirme também que está cansado de ser bom, de fazer o bem. Diante do que temos na doutrina, o que dizer para essas pessoas? É possível alguém se cansar de fazer o bem? Ou ser bom? Bom, que perseverem no bem, porque quando desencarnarmos, não nos será perguntado de qual religião viemos, e sim nos será levado em conta todo o bem que praticamos aqui na Terra. O verdadeiro homem de bem jamais se cansará de fazer o bem. Isso já é aquisição espiritual. Se cansou, é porque não chegou a esse patamar de progresso espiritual. Não está ainda naquele nível para ser um homem de bem, né? Não está, com certeza. É verdade. Quais os benefícios de ser bom e também de fazer o bem? O benefício é encontrar satisfação nos serviços que presta. Fazer aquilo bem pelo bem, né? Nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar. Quer coisa melhor que isso? Não existe. Verdade. Agora, as qualidades do homem de bem, elas já nascem com a pessoa ou podem ser adquiridas ao longo da sua vida? Algumas pessoas já nascem, né, com essa bagagem espiritual, porque elas já adquiriram em outras vidas. Mas quem ainda não possui, pode começar a adquirir desde já, sem perder tempo. Certo, e claro, não é na nossa proposta da receita de bolo, né? Mas tem algum jeito para isso, algum caminho? Domando suas más inclinações, né? Lembremos lá do Evangelho, no bons espíritas, né? O verdadeiro espírito é aquele que a sua transformação moral e os esforços que faz para domar suas más inclinações. Com certeza. E a gente está conversando com a Renata Mertens, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Miguel, sobre o tema Homem de Bem, entre outros assuntos. Essa conversa muito, muito, muito legal continua daqui a pouquinho no Espaço Jovem, porque agora é hora do nosso intervalo. Voltamos já, já. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira todas as informações, todas as dicas, curiosidades, né, que se referem ao Espaço Jovem. Inclusive também com várias edições de áudios de programas anteriores. Você que perdeu algum por algum motivo, tem lá vários para você conferir. Então acesse www.radioriodejaneiro.am.br. Ok? E claro, como sempre, né, sabemos que jovem espírita não vive de brisa, então é hora das nossas notas de utilidade jovem. Começamos com o que, Gustavo? Bom, começamos com o Instituto de Previdência de São Gonçalo, que está disponibilizando 40 vagas de emprego através de concurso. As oportunidades se destinam a todos os níveis de escolaridade. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de janeiro através do site concursos.uf.br. Lízia? A Marinha está oferecendo 1.720 vagas para o seu curso de formação de soldados fuzileiros navais. Os interessados devem ter entre 18 e 21 anos e ensino fundamental completo. As inscrições somente poderão ser realizadas entre os dias 12 de março e 12 de abril de 2012, através do site mar.mil.br/cgcfn. Isso aí. E a Prefeitura de São Gonçalo está oferecendo 349 vagas através de concurso. As oportunidades se destinam aos níveis fundamental e médio. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de janeiro de 2012 através do site concursos.uf.br. A todos os interessados naquilo que divulgamos hoje, muito boa sorte. Boa sorte para 2012 que vem. Pois aí. É. Muito trabalho, viu? Isso aí. No bolso. Isso mesmo. Elisa, temos muitos abraços hoje? Ô, menino, tá chovendo abraço. Que coisa boa. Oba, vamos lá. Vamos aproveitar. Olha, quero dizer o seguinte: a cada abraço é um Feliz Natal, viu? Pois é. Aproveitem. É só para não dizer que a gente não ofereceu um Feliz Natal. Bem legal para vocês. Então, primeiro aqui, vamos lá, que a Jucineide de Niterói, viu? Grande abraço, beijo, Jucineide. Abraço, Feliz Natal. Feliz, viu? Natal. Elizabeth, que fez aniversário, de Nova Iguaçu, beijo, abraço. considere já um Feliz Natal, viu, gente? Isso aí. Porque é domingo, né? A gente já sabe. Domingo, é. Ana Lúcia, de Jardim Guanabara, Ilha do Governador, ele tá dizendo, parabeniza a linda orquestra de semana passada. É, obrigada, orquestra, viu? De Câmara da Ilha do Governador. Muito legal, eram jovens interessantíssimos. Beijo, parabéns, equipe, um bom Natal e tudo mais. É, Jorge de Bangu, é, Dalila, Jacarepaguá. Um abraço, beijo pra Dalila. Você. Feliz beijão. Natal também. Quem mais? A nossa Zita. Zita, dois beijos de semana passada e desse. É... Semana passada eu não falei, viu? Zita que participa sempre. Um abraço sempre. E um beijo para todos do Espaço um Jovem. Abração, beijão, Zita. Beijo, Feliz Natal. Zita. Pois é. Rodrigo de Jacarepaguá, menino. Beijo para você. Feliz Natal. Obrigada pela participação. Quem mais? Aqui tem bastante gente. Vamos tem, lá. Tem muito sim. Muito bom, muito bom. Olha aqui a nossa amiga aqui, deixa eu ver o nome dela. Ela disse que é Selma Rocha, de Rocha Selma Miranda. Selma de Rocha Miranda. Ela disse que leu o livro que nós acabamos de entrevistar e já está emprestando para outra amiga. Você faz muito bem, viu? Isso um aí. Beijo, para, é, Feliz Natal e parabéns pela atitude. Isso mesmo. Seu Isaldino aqui da ilha, beijo para o senhor. Feliz Valeu, Natal Isaldino. Também. A nossa Tânia do Caxambi, beijo para você. Valeu, Feliz Natal. Tânia. Feliz Natal também. Priscila do Caxambi, beijo, Feliz Natal. Caxambi sempre em peso. É, menina, meus vizinhos. Luiz Carlos de Olaria, beijo, Feliz Natal. Valeu. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem a turma do e-mail. Pessoal aqui do e-mail. Aricélia Aires Nunes Teixeira por e-mail. Também, obrigado pela participação. É... Beijo, Feliz Natal. Aricélia, né? Aliás, Aricélia. Aricélia Aires Parabéns, Antunes Teixeira. Parabéns à emissora que promove o ser humano no mundo das artes. Ah, foi de semana passada. E ao maestro Erivaldo Fraga. Aí, valeu, Aricélia. Obrigado. Beijo, Feliz Natal. E quero desejar Feliz Natal para algumas pessoas que ouvem o nosso programa. É a Vera de Pilares, né? É, amigos nossos em geral, pessoal de Pilares em peso, viu, Marquinhos? Isso aí. Também obrigada, mandar um abraço. Verinha. Valeu. Mandar um abraço para o Ricardo do Meyer também participando do programa de hoje. E os aniversariantes, Lise? Pois é, garoto. Muita gente também, acho né? Acho que tem mais um e-mailzinho aqui, rapidinho, gente. Não, não, esse e-mail não. É, só esse... o Feliz Natal, é. Por enquanto. Então, é, vamos lá, dia dos aniversários. Então, só repassando rapidinho, Frederico Guilherme, de 3 de dezembro, Oswaldo Alves de Siqueira, dia 6, dia 7, Dona Maria José Gomes da Silva. Diretora de promoção Isso. da rádio. Isso, dia 10 foi o César Soares dos Reis, César Reis. Isso. Dia 12, Amarildo Silva Santos, Ana, Sim. e 13, Saulo Salgado Vanderlei, 13, João Batista Siqueira Gomes, 19, é o Bira aqui da portaria, Jubiraci, o Jubiraci Passos Teixeira, nosso Bira, eu falei que ia dar os parabéns pra você, viu? Parabéns, tá, Bira, felicidade. Olha, pro dia 24, Telmo Vieira Barros da Silva. Sim. E o natalino Sebastião Amorim da Cunha. Beijo, parabéns. Feliz Natal. Também mandar um abraço para minha sogra natalina, que no dia 25 de dezembro também. Eu a conheço. Faz seu, o seu aniversário. Por isso que ela tem o nome de Natalina. Aham. Mandar um grande beijo para minha sogra, uma figura muito, muito especial mesmo. Dona Beijão. Natalina, parabéns. Beijo, Feliz Natal. Viu? Isso pra aí. Pra galera toda. Isso aí. Todo mundo que faz aniversário hoje, dia 22. Todo mundo que aniversaria no dia de Natal, dia 25, na nossa reprise. Um grande abraço, muitas felicidades e parabéns, né? Parabéns Beijo acima a todos, de tudo. Feliz Natal para todo mundo. Isso aí. E Lízia, tem um pedido aí de um ouvinte? Ah, pois é. Um pedido de uma moça, né? Ela passou um e-mailzinho aqui pra gente. E eu gostaria, então, é de. Deixa eu ver aqui. É a receita da. Ah, que é. O Dr. José ela pediu Cursino pra gente. Passou, né, exato. Ela pediu pra gente a receita daquele repelente. Anotem Contra aí. Bem. Anote aí rapidinho, olha, 200 ml de óleo para crianças, aquele tipo, né, que passa na pele do bebezinho. 750 ml de álcool. Sim. 20 gramas de cravo da Índia. Você, e é só misturar, você, né? Mistura isso tudo e vai passando no corpo aos pouquinhos. Passa todo dia, porque a dengue vem aí, viu? Pois é. E a gente é facinho. Tem que tá... E a gente tem que estar sempre atento. Sempre atento. E não deixe, não descuidem dos quintais, viu, claro, gente? Claro, lógico. Tá chuva que tá chegando, né? É bom olhar até as tampinhas, doutor Cursino falou. Olhar as tampinhas. Ralo. Água do cachorro. Pois tudo é. Isso é foco para dengue. Isso aí. Todo mundo sempre atento. E, é claro, muito obrigado pelo carinho de vocês, ouvintes, hoje e sempre. Isso, valeu? Beijo. Quiz. Bom, galera, vamos à pergunta do quiz da semana, né? Para quem ainda não ouviu, a pergunta da semana é a seguinte: em que data foi fundada a Federação Espírita Brasileira, a FEB? Alternativa A, 2 de janeiro de 1884. Alternativa B, 5 de janeiro de 1886. Ou alternativa C, 30 de janeiro de 1880. Tchan, tchan, tchan, tchan. Qual será a resposta correta? Letra A, letra B ou letra C? Você responde até a próxima terça-feira, dia 27 de dezembro, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá, clique no nome do programa Espaço Jovem e, em seguida, na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua resposta, a sua afirmativa, a sua alternativa. Você tem também a opção do Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp, ou também o nosso já tradicional e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, o Espaço Jovem sem cedilha. E, é claro, também o nosso telefone de atendimento ao ouvinte. Mas o telefone é apenas hoje, quinta-feira, dia 22. Telefone 3386-1400, 3386-1400. Lembrando que na sua mensagem, seja ela de que modo for, você deve informar obrigatoriamente o seu nome completo e as suas formas para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Consequência do Grupo Espírita Arte e Consciência e um exemplar da revista Cultura Espírita, publicado pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, e um calendário especial de 2012, oferecido pela gráfica Imprime Arte. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. É só participar. Todo mundo participando, hein? Rádio Rio de Janeiro. E voltamos a conversar com a Renata Mertens, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Miguel e conversa hoje conosco sobre o tema Homem de Bem, entre outros assuntos. Renata, tem algum contato do Miguel que você possa informar, algum endereço? Tem sim. Centro Espírita Miguel fica na rua Glaziur, 265, na Abolição. Telefone é 2596-4046. Certo. E lá tem evangelização, mocidade, tem, né? Só chegar, né? Nós temos a MEPA, que é a Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, e que recebemos jovens de 13 a 21 anos. E temos a Evangelização Espírita Vicente de Paulo, que recebemos crianças de 3 a 12 anos, de sábado às 15 horas. Sábado, 3 horas da tarde, isso, né? Agora está entrando em recesso, isso, né? Isso, agora é recesso e voltamos em 4 de fevereiro. Ah, maravilha. Primeiro sábado. Maravilha, então. Voltando então nessa nossa conversa, Renata, sobre o tema Homem de Bem, tem gente que se diz cansado de fazer o bem, né? Fica desanimado. Muitos exemplos contrários, negativos, e a pessoa desanima. E até algumas passam até a fazer coisas erradas, deixam de ser do bem, né? Por que isso acontece? Às vezes nos desiludimos com certas coisas que nos acontecem e achamos que seria melhor não ajudarmos mais ninguém. Mas para esse homem de bem, fazer o bem é uma coisa natural. E sendo assim, ele jamais cansará, jamais esperará recompensa nenhuma. Então para ele é uma coisa natural. Ou seja, ele fica imune a esse tipo de sensação, fica, né, de com desânimo. Certeza. Isso não chega até ele. Maravilha. Renata, algumas pessoas não consideram que Deus seja de fato bom. Devido a essas inúmeras desigualdades existentes no mundo, diante disso, quer dizer, né, não acha que Deus é bom por causa dessas desigualdades. Diante disso, como dizer para essas pessoas que elas estão erradas? A maior prova da bondade de Deus é a sua imparcialidade, exatamente essa imparcialidade. Se existem essas grandes desigualdades, tanto físicas quanto materiais, somos nós os únicos culpados. Estamos sempre tentando burlar as leis divinas e caímos em nossos próprios erros. Lembremos lá do capítulo 5 do Evangelho, né, itens 4 e 5, causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Temos que ter sempre a certeza que Deus é infinitamente bom e justo, porém existem leis a cumprir, que não podemos fugir. Com certeza. Renata, existe diferença entre ser um homem bom e um homem de bem? Existe diferença entre essas duas formas? Existe. Se sim, qual delas? Existe sim. Bom, nós somos em alguns momentos da nossa vida, né? Já o homem de bem, ele vai ser bom em todos esses momentos. Uma coisa normal para ele, natural. Ele não vai pensar muito em agir diferente, né? Não. Todos aqueles momentos ele vai ser bom. Certo. Agora, o que é ser do bem, afinal, Renata? Nós aprendemos com a doutrina espírita que ser do bem é quando o homem faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 629. Quando nós fazemos tudo tendo em vista o bem do próximo para o bem do próximo, somos uma pessoa do bem. Certo. Renata, quais os problemas que podem ser causados por uma pessoa, né, entre aspas, do mal, né, que a gente não considera, né, que pode fazer mal? Essas pessoas podem causar muitos problemas, mas principalmente para si mesmos. Também na mesma questão do Livro dos Espíritos, na 629, nós vamos ver que os Espíritos respondem a Kardec que o mal recai sobre aquele que o causou. Então, quem faz esse mal é o maior prejudicado, com certeza. Sem dúvida. Renata, por que essas pessoas elas optam pelo mal? Deus, como a gente falou anteriormente, Deus estabeleceu leis. E essas leis são sempre boas. E o homem tem o livre-arbítrio, que o torna suscetível de seguir o caminho do bem ou do mal, de obedecer ou de infringir essas leis de Deus. A pessoa que opta pelo mal vai ser sempre a encarnação de um espírito ainda mal, que ainda não teve essa aptidão para escolher o bem. Sem dúvida. Agora, dentro da doutrina espírita, de acordo com a visão da doutrina, Renata, qual seria o futuro destinado para quem pratica o mal? É uma questão bem clara também na doutrina espírita. Na questão 634 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores deixam claro para Kardec que quanto mais tempo o homem escolher o mal, mais longa será a sua peregrinação. Quer dizer, esse espírito irá desencarnar em condições não muito favoráveis e ficará necessitando reencarnar em um mundo mais inferiorizado, ainda muitas vezes, até que aprenda a escolher praticar o bem, até que se canse. Um dia ele se cansa. Até que ele perceba o mal que está fazendo, acima de tudo, a si próprio. A si próprio, com certeza. A si próprio. Renata, um fato curioso. Olha, existe alguma explicação para pais que são bons, são do bem, e têm filhos que não o são? Existe uma explicação para isso? A gente costuma pensar nos filhos não como espíritos. É verdade. E a gente peca muito por isso. E geralmente, quando isso ocorre, são provas para esses espíritos, tanto para os pais quanto para os filhos, que podem até ter escolhido passar por esse tipo de problema ainda na erraticidade. Escolheram passar por esse tipo de problema, pediram e agora, infelizmente, ainda passam por esse problema por aqui. Sim. Renata, da mesma forma, como explicar o fato dos pais que não são bons e têm filhos bons? Como explica... Qual a explicação para isso? Porque gente boa, responsável, enfim, como é isso? Normalmente a gente pensa que o pai é que vai guiar o filho e nem sempre é isso que acontece. A gente nem sempre vê isso realmente acontecer. E sim, o contrário. A gente vê muitos filhos guiando seus pais. Né, sendo muito mais responsáveis que seus pais. E os espíritos falam para Kardec que às vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho ou uma expiação. Se ele tiver sido um mau pai, uma mãe ruim ou um mau filho numa outra existência. Sim. Bom, agora passando para as perguntas dos jovens, uma aqui rapidinho da Luciana Afonso, de 17 anos, ela que é ouvinte de Rocha Miranda, ela pergunta o seguinte: é obrigatório o casamento segundo o Espiritismo? Ele deve ser efetuado no cartório e na igreja? A doutrina espírita nos diz que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Mas também Kardec nos explica que no casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem e estabelecer a solidariedade fraterna. Mas as condições que regulam essa união são leis humanas. E cada país, cada civilização terá sua lei civil que regulamentará esse casamento. A lei civil do nosso país oficializa os casamentos feitos em cartório. Quanto à igreja, não tem por que um espírita convicto fazer todo aquele ritual se não acredita que realmente aquele ato seja necessário. É claro. Fica muito aí a critério, né, da pessoa, de cada um, com certeza. De cada casal. E a gente quer aqui agradecer imensamente a participação da Renata Mertens, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Miguel Renata, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Espaço Jovem. Algum recado final para quem nos ouve? Eu quero agradecer muito a vocês pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui. E quero mandar um beijão bem grandão para todos os meus amigos lá da Casa de Miguel, os amigos encarnados e desencarnados, aos meus amigos da AGRJ, nosso grupo de estudo, e da CEP também, nosso grupo de estudo na internet, que temos dois grupos que estudamos seriamente Kardec. Tá. Então, bibliografia, você indica alguma? Sempre a codificação e também para o jovem não esquecer a Revista Espírita. A Revista Espírita dá uma base muito grande a essa codificação. Ok, então. Conversamos com Renata Mertens, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bem, galera, voltamos a falar sobre o quiz. Só que agora para anunciar o quiz da semana passada, o ganhador. Aliás, não tem ganhador. É a mesma pergunta, acumulou. Acumulou. Esqueceu, Gustavo? Pois poxa, é, acumulou. Então, vamos à pergunta. Tá não vendo? Ri de mim, ele riu desse. De novo, tá vendo? Não, agora, de mim. Agora um abraço. Um abraço, Gustavo. A pergunta aqui da semana passada até é: em que data foi fundada a Federação Espírita Brasileira, a FEB? Alternativa A, 2 de janeiro de 1884, B, 5 de janeiro de 1886 e C, 30 de janeiro de 1880. Você responde até a próxima quinta-feira, aliás, terça-feira, dia 27 de dezembro, ok? Todo mundo participando. Espaço Jovem. Fim de jogo, Guga. Fim de jogo, Marcos. Final do programa. Espaço Jovem, mas o bom é que na semana que vem estamos de volta, não é isso? Exatamente. Quinta-feira, às 14h, programa ao vivo. E no domingo, também, às 14h, a reprise. E esperamos com você recuperado dessa gripe, porque ninguém merece. Se Deus quiser, Guga. Lise, quem quer entrar em contato com a gente, como faz? Pois é, anote o nosso site aí, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Temos também o nosso espaço jovem, @radioriodejaneiro.am.br. Esse é o nosso e-mail. Deixa lá seu nome, sua mensagem e participe, viu? Isso, tem também o Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp. Galera, fim de papo, então semana que vem estamos de volta, mas claro, um Feliz Natal para todos os que Natal. Nos ouvem, tudo de bom hoje e sempre, um Natal maravilhoso para todo mundo, um Natal acima de tudo com a presença de Jesus no coração de todos nós. É isso. Valeu. Aí, galera, tudo de bom para vocês. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Lízia Nascimento, Gustavo Rezende, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, competência de Valdeci Ferreira. Tchau, galera. Feliz Natal. Até semana que vem. Tchau, meninada toda, todo mundo. Feliz Natal, saúde, paz e tudo de bom, viu? Tchau, galera. Até semana que vem. E é claro, como sempre, mantemos contato. Beijo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.